Rafael, tem um presente de Dia dos Pais pra você. O jogo Bom Pai, Mal Pai. Isso não é um prato típico chinês? Aquele com broto de bambu, molho shoyu? Não, é um conteúdo exclusivo pra você e pra quem assina o grupo secreto do GugaCast com o PicPay. O que é muito legal, porque o PicPay devolve 100% da primeira mensalidade como cashback, e aí você pode pagar à distância sem sair de casa, transferir dinheiro instantâneo sem ter que ir ao banco, comprar crédito na PicPay Store, que tem crédito pra tudo, pra jogo, pra Uber, pra delivery. Você pode pedir comida na sua casa, mesmo sem ter cartão de crédito. Mas o mais importante é que é... sem contato. Sem contato, e aí você tem todo o nosso conteúdo, esse e mais 800 conteúdos que a gente já fez lá no Sparkle, que é nosso app feito sob medida para isso. É só você ir em gugacast.com/assine. Pegou o link? Peguei. gugacast.com/assine. Assine é com dois S's. Isso aí. E aí, beleza? Eu sou o Guga e você tá aqui comigo e você tá ouvindo o GugaCast e o Rafael também tá aqui. E aí, pessoal, tudo bem? Te peguei de surpresa nessa abertura, hein? Foi de surpresa, cara. De repente a gente tá gravando, tem um monte de gente ouvindo a gente. É, normalmente tem, todo mundo, tem uma preparação, vamos lá, hein? Vai começar, hein? E tipo, eu só comecei porque, tipo, a gente não tem tempo a perder. É, você me surpreendeu. Rafael, esse é o episódio de Dia dos Pais, especial de Dia dos Pais. Quando a gente começou a fazer esses programas, eu achei que essa seria uma ótima ideia, porque a gente não ia ter que pensar pauta pra esses dias. Ah, sim. Simplesmente ia estar resolvido. O programa que é antes do Dia dos Pais é sobre o Dia dos Pais. Mas a gente não pensou que a gente teria que falar sobre a mesma pauta todos os anos. É verdade. O que era uma solução a princípio criou um problema pra depois. Como a gente sempre faz, né? A gente resolve a nossa vida e prejudica a vida do Guga e do Rafael no futuro. Mas... a gente tem histórias novas, porque a gente recebe histórias todos os anos, e a gente teve uma infinidade de boas histórias. Essa doeu. Doeu. Doeu cortar. Você me mandou aqui as histórias que não entraram e doeu cortar elas, porque elas eram legais. Eu me senti um pai tendo que escolher entre os filhos. Nossa, cara, que cruel, que bad vibe. Você vai começar esse programa assim. Cara, eu disse escolher, eu não disse escolher pra quê. Tipo, escolher pra... ir na frente do carro. Não precisa você escolher pra coisas drásticas. Sei, pra ir na frente do carro. Eu sempre era escolhido, porque eu era o mais velho. É. E meu pai se amarra nessas paradas de primogênito, nessas tradições, assim. É, eu bem sei. E agora você fez a mesma coisa com essas histórias, pensa bem. Ah, é verdade. Eu fiz o que meu pai fez comigo, eu fiz com as histórias. Com as histórias, é. Mas eu tinha que escolher, senão o episódio ia ficar gigante. O episódio ia ter 5 horas. Mas o episódio... ele continua lá no grupo secreto do GugaCast. A gente vai ler aqui e vai ter mais histórias sobre esse assunto, ou talvez sobre outros assuntos lá no grupo secreto. O que a gente falou do grupo secreto ano passado? Ah, a gente contou das nossas experiências como pais. É mesmo. Isso é uma coisa que não dá mais pra fazer. Esse foi outro problema que a gente criou pra gente mesmo. É, eu acho que não tem como fazer de novo, né? E outra coisa, né? Uma experiência assim, que no grupo secreto eu me senti mais tranquilo de falar pras pessoas que estavam lá, mas é complicado de falar assim... em público, né? É, porque esse programa é ouvido por muitas pessoas. Não sei se você sabe disso, mas na Wiki também tem o conteúdo dos episódios do Grupo Secreto. Não. Tem o resumo lá. Tem, cara. Beto Aragão, cara. Gustavo, tem 800 episódios. Não é possível que tenha 800 resumos. Tem 800 resumos. Caramba. Beto Aragão, cara. Tá lá. E aí eu tô olhando aqui, ó. E inclusive esse foi o episódio 601 do Grupo Secreto. Não, peraí. Eu não quero que você fale sobre isso. Eu quero que você fale sobre o fato de que a gente tem uma wiki que além de falar tudo que teve em todos os episódios, explicar as piadas, explicar a origem das camisetas, explicar como que surgiu cada piada, a gente ainda tem uma explicando cada episódio do Grupo Secreto. Pois é, cara. Cara, você presta um grande serviço aos ouvintes desse podcast. Parabéns. E sabe o que é absurdo? Não tem um verbete nosso na Wikipedia. Eu já pensei em fazer, mas eu acho que é errado, entendeu? Não pode vir de você. Tem que ser alguém que foi lá e fez. Entendi. Então aí eu fiz a minha própria wiki, que é o que o Bender faria. E teve aquele grande momento, né? Que foi quando você gravou um episódio com o Azaghal e no final você falou qualquer coisa, olha lá na nossa wiki e tal. E aí o Azaghal fala, porra, é essa, cara? Você tem uma wiki? Aí acabou o episódio. Pois é, essa é a minha mania de organização. É, parabéns. Agora que eu não divido mais o quarto com você e eu não preciso mais focar nele, eu posso focar em outras coisas, como organizar o meu conteúdo. Organizar o mundo, né? Mas então, olha só, esse é um problema que a gente criou pra gente nos episódios de Dia dos Pais. Porque quando a gente fez os primeiros, a gente falava assim, ah, legal, lá no Grupo Secreto a gente conta nossas experiências. E a gente já fez isso muitas vezes, não tem mais experiência pra contar. No ano passado, a gente contou a história que, tipo, as músicas que você cantava pras suas filhas pra dormir, e provavelmente elas vão ser perturbadas por isso pra sempre. É, mas eu cantava versões diferentes das letras. Tinha, por exemplo, Eduardo e Mônica em que eles são cachorros. Aí, tem alguma coisa aqui falando que eu sou um pai exemplar. Isso é a opinião do Beto. Aí tem um episódio que tem a Emily participando, que ela fala de como foi o nascimento das suas duas filhas. Cara, que demais. Que bela lembrança. Pô, tem uma história muito legal, que eu tinha um blog do Eric, e aí eu tive um sonho que o Eric tinha outro nome, aí você escreveu um texto super bonito, eu fiquei chorando igual um bebê. Foi muito legal. Não apenas o episódio número 604 do Conteúdo Secreto, mas esse episódio em que eu escrevi o texto foi muito legal. Foi por inspiração. Assim, não foi um negócio, vou fazer aqui pra chorar e tal. Foi o que eu consegui escrever. Foi mó bonito, porque a gente dava notícias pra família, pros familiares que estavam distantes e tal, pelo blog, né? Eu postava lá no blog. É, que não tinha rede social. É, não tinha rede social. E aí, no dia do nascimento do Eric, como eu não ia estar disponível pra postar, eu te dei acesso do blog e eu te liguei e você postou. E aí você postou um texto seu. Você não postou, tipo, o que eu postaria. E foi super bonito. Foi muito legal. Legal. E a gente leu o texto inteiro, né? Nesse episódio. É, foi muito bonitinho. E tá tudo lá, né? Então, a gente tá aqui falando, mas se você realmente quer ouvir como são histórias particulares nossas, se você quiser ouvir, você tem que assinar. E é só você assinar com o PicPay, que é o Canivete Suíço. A gente falou isso no começo do programa, né? Então, não preciso repetir de novo, mas é só ir em googlecast.com/assine. Rafael, que histórias a gente tem pra hoje, nesse programa? Cara, hoje eu trouxe 4 histórias com muito sofrimento. Eu eliminei várias, mas sobraram essas 4 que são incríveis. Tem um pai que nos deixa apavorados. Ah, não. Deixa quem lê apavorado e deixa a filha dele apavorada. Tem um pai gente boa. Tem uma história de um pai que leva a filha no show do Guns. Por si só já é legal. E um pai herói, claro. Legal. Ah, Rafael, cara, eu quase ia me esquecendo. Camiseta do GugaCast voltou, cara. A gente precisa falar isso pras pessoas. Vamos espalhar a boa nova. Porque só tem um mês, a gente fez um esquema assim. Pra gente poder vender a camiseta, todo mundo comprar e a gente poder fabricá-la com a melhor qualidade possível, a gente fez uma camiseta do mês. Então é uma pré-venda, você vai lá, compra a camiseta, a gente vai esperar todas as vendas serem feitas até o último dia de agosto, até dia 31 de agosto. Você pode comprar até a meia-noite do dia 31 de agosto. Ali a gente fecha a pré-venda e a gente manda as camisetas pra fabricar e a gente nunca mais vai fazer. A próxima camiseta vai ser outra estampa. Então, a gente criou essa edição limitada e exclusiva da camiseta do mês. E esse mês a gente voltou com a camiseta da Capivara, que tá muito legal. A camiseta clássica da Capivara tá disponível só até o dia 31 de agosto. Você tem que ir lá e comprar na pré-venda. Se você compra duas, você ganha uma Eco Bag também com a Capivara. Excelente. E tem duas cores. Ela pode ser preta ou ela pode ser meio beijinho, assim. Um bege bem clarinho, porque eu achei que ficou vintage com a Capivara, sacou? Sei. E essa camiseta é incrível, né? Ela é um grande sucesso. E eu vou comprar pelo menos duas pra mim. E agora, cara, tá com a qualidade da Netstore, que é uma qualidade incrível de camiseta, uma qualidade incrível de estampa. Tem todos os tamanhos, tem tamanho que vai do PP ao 5G, que era uma coisa que todo mundo pedia, e agora a gente tem tudo isso. Camiseta de qualidade, Capivara, é só ir lá e comprar. Você vai em nerdstore.com.br/gugacast e a camiseta tá disponível lá pra comprar. Você tem até o dia 31 de agosto, a gente despacha tudo em setembro. Pegou o link? nerdstore.com.br/gugacast. Sensacional. Então a gente vai pro jogo agora e no final tem perguntas no Instagram, é isso? Exatamente. Eu trouxe um jogo pra você hoje, que é o jogo Quem Foi Que Disse Isso? Ok. Você pode não se lembrar, mas esse jogo foi um dos primeiros jogos. Ele apareceu no episódio 9 da temporada 1, com o Sr. K. Caramba, sério mesmo? Sério. Então ele não tinha nem vinheta. Então sabe o que a gente vai ter agora? Ah... Uma vinheta nova pra um jogo antigo. Aqui estou, mas você sabe o que eu vou fazer. Hoje não viram, venha. Quem foi que disse isso? Bem, depois dessa maravilhosa vinheta, o episódio que foi com o Sr. K era o Pelados no Ceará, Pelados em Rondônia e De Roupa em São Francisco. Cara. Que belo título, né? Que belo título e com o Sr. K, né? Então, assim, foi um grande momento. Era a época do GugaCast moleque, GugaCast raiz. Sim, e no final tinha análise musical. Tinha jogo no começo e análise musical no final de É Isso Aí. Caramba, que legal, cara. Que noite maravilhosa que deve ter sido essa. Bom, eu vou explicar aqui o jogo pra você, ele é muito simples. Eu vou falar uma frase e você tem que descobrir quem falou essa frase. E eu vou te dar 3 opções. Ok. Como não tem ninguém jogando contra você, eu estou jogando contra você. Cada vez que você errar é um ponto pra mim, cada vez que você acertar, um ponto pra você. Ok. O que é melhor é que você vai ter 3 opções, o que significa que você tem 1/3 de chance de acertar e 2/3 de chance de errar. Significa que eu sou a banca nesse jogo. É, a banca sempre ganha. Mas, pra você não ficar muito triste, eu vou te dar a possibilidade de você escolher os números que está a frase, pra você não dizer que eu tentei manipular esse jogo só pra ganhar você. Então, por favor, diga um número de 1 a 6. 6. 6. A frase é: meu exército é pesado e a gente tem poder. Ameaça coisa do tipo você. Caramba! Quem disse essa frase? Foi Donald Trump? Foi Anitta? Ou foi Xerxes, o Grande? Você pode repetir a frase, por favor? Meu exército é pesado e a gente tem poder. Ameaça coisa do tipo você. Cara, eu diria que pela construção frasal e pela dissonância na composição dos versos... Porque... Fala de novo pra mim. Meu exército é pesado e a gente tem poder. Ameaça coisa do tipo você. Meu exército é pesado e a gente tem poder. Ameaça coisas do tipo... Coisas ou coisa? Eu botei coisa, mas algumas vezes eu tive que traduzir. E quando eu traduzi, é uma tradução livre, como em Vandersnake. Sabe o que é surpreendente? O quê? Os dois versos têm 10 sílabas poéticas. Não parece, né? É. Eu ia dizer que era o Xerxes. Mas agora que eu vi que existe uma certa construção, um cuidado poético, eu vou dizer que é da Anitta. Eu achava justamente o contrário, que por ter essa construção, seria uma frase atribuída ao Xerxes. Mas o que importa é que a resposta está correta! Yes! Ponto pra você. Anos de análise musical, cara. Parabéns. Você entende como as coisas são feitas. Isso aí. Eu consigo perceber uma obra da Anitta pela quantidade de sílabas poéticas no verso e pela uniformidade entre elas. Devo dizer que nesse momento eu invejo você. Ok. Então agora diga um número de 1 a 5. 4. 4. Aprenda que até os bons aprendem com a maldade. Quem disse essa frase? Aristóteles? Padre Fábio de Melo? Ou Felipe Neto? Aprenda que até os bons aprendem com a maldade. É aristotélico, de certa maneira. É. Mas boa parte da filosofia é aristotélica. O padre Fábio de Melo é mega aristotélico nos sermões dele. Sim, também. Né? E o Felipe Neto é mega aristotélico nos rants dele no YouTube. Ou seja, eu peguei apenas opções aristotélicas para te confundir. Exato. Eu vou dizer padre Fábio de Melo. E a sua resposta está errada! Quem que é? Quem disse essa grande frase foi Felipe Neto, o youtuber mais popular do Brasil. É, poderia ser qualquer um dos três. É, bom, podemos ir para a próxima. Gustavo, diga um número de 1 a 5, sem ser 4. 3. Nós vamos te amar do jeito que você é, se você for perfeito. Alanis Morissette. Ah, não sei nem me dar as opções. Que droga. Ah, eu vou ganhar mesmo contra todas as probabilidades, Rafael. Não, não, não. Eu sou um garoto dos anos 90. Ah, ok, está 2-1 pra você. As outras opções eram Nietzsche e Chandler. O Chandler não falaria isso. Podia muito bem ter sido Nietzsche, certamente. É uma frase bem Nietzsche. Eu acho que a Alanis Morissette estava citando Nietzsche aí. Então vamos lá. Diga um número de 1 a 5 sem ser os que você já disse. 1. 1. A vida não é um problema a ser resolvido, mas uma realidade a ser experimentada. Quem disse isso? Foi o Rick, de Rick e Morty? Foi o Walt Disney? Ou foi Kierkegaard? Certamente não foi Kierkegaard. Poderia ter sido Sartre. Então ficamos com duas boas opções aqui. Então eu diria que foi o Rick. E a sua resposta está equivocada. Quem disse isso foi Kierkegaard. Sério mesmo? Sério. Foi surpreendente. O velho Kierk surpreendendo a gente. Sou tão positivo. Então estamos empatados em 2-2. E surpresa, a última pergunta vale pi. Vale o valor de pi. 3,1415. Ok. Então, diga um número. 2. Não se vive a mesma coisa o tempo todo. As coisas vão se transformando. Quem disse isso? Teria sido Heráclito? Ou teria sido Ivete Sangalo? Ou ainda, quem disse não se vive a mesma coisa o tempo todo, as coisas vão se transformando, foi Dona Nenê em A Grande Família. Podia ter sido o Nelson Motta, né? Lulu Santos. Tudo muda o tempo todo no mundo. É verdade. Eles também disseram isso. Então é alguém cuja filosofia e modo de pensamento é alinhado a um modo do Lulu. Exato. Podia ser o DJ Meme, se ele estivesse na lista. Sim. Então quem que sobrou? Tem Heráclito, Ivete Sangalo e Dona Nenê. Heráclito. Bom, você está certo que Heráclito disse que não se pode banhar duas vezes no mesmo rio. Mas quem disse que não se vive a mesma coisa o tempo todo, as coisas vão se transformando, foi Ivete Sangalo. Ah, é muito próximo. É, não tinha como... Mais uma vez, a Ivete te dando uma vitória, hein, Rafael? Exato. Ivete proporciona muitas vitórias. Eu acho que como um prêmio pra nossa audiência, você devia cantar o refrão de uma música da Ivete. É... Se eu soubesse, eu cantaria. Canta essa daí. Não, isso não é uma música, não. É uma frase que ela disse na vida. Ela falou, tipo, na Ana Maria Braga, ela mandou essa. É, exato. Foda. Ivete é foda. Ela é demais. Tá bom, então, parabéns. Eu dificultei aqui. Sim. Você achou que ia ser mole? Foi um jogo bem jogado. Parabéns. Obrigado. Rafael, antes de lermos as histórias desse episódio, que histórias nós precisamos para os próximos episódios? Nós precisamos de histórias pro dia do sexo, histórias sem limite, histórias de quem se perdeu numa paixão. Precisamos de histórias de trabalho, as histórias do seu ganha-pão. Ou histórias de criança, histórias que poderiam ser contadas pelo molejão. E histórias contadas pelos comerciantes, em que o cliente nunca tem razão. Ok. Tudo isso foi uma inspiração que eu recebi ao ler frases do Vando na internet. É, coração rima com pão. Quem se perdeu numa paixão é uma frase do Vando. Ok. Então vamos lá? Vamos lá. Quem lê a primeira? É, lê a primeira aí, você. Eu leio a primeira. Essa história se chama Pedra sobre Pedra. O nome das histórias são nomes de novelas? São nomes de novelas, mas são novelas específicas. Ah, ok. E eu acho que você não vai descobrir qual é a especificidade dessas novelas. São novelas que tem o Fábio Júnior. Ah, quase. Quase. Porque ele fez a música Pai. Exato. Poderia ser. Mas, na verdade, são novelas que tem o ator que fez um grande pai da ficção. Antônio Fagundes. Não. Lima Duarte. Ah, que Lima Duarte, cara. Lima Duarte lava os pés desse ator e desse pai. Eu basicamente só sei esses, cara. Antônio Fagundes, Lima Duarte. José Wilker. São novelas que tem o Marco Nanini. Marco Nanini. Que era o pai da Grande Família. É, eu sei quem é. Que legal. Mandou bem. Grande Família. Pedra sobre Pedra. Hello, terráqueos ou não. Comecei a ouvir vocês há pouco tempo. Fui convertida pelos chamados testemunhas do GugaCast. Muitas vezes, pela manhã na faculdade, me pregavam as boas novas do podcast que os faziam rir, chorar e ficarem com expressões faciais estranhas em locais aleatórios da vida. Meu nome é Aline, sou de Contagem, Minas Gerais, e tenho 20 anos. Rafael, você sabe que Contagem fica na região metropolitana de Belo Horizonte, né? Sei. Aí, Contagem fica, tipo, entre Belo Horizonte e Betim. Sim, Betim. É, Betim. Onde tem a fábrica da Fiat. Onde tem a fábrica da Fiat, exatamente. E a pista de provas da Fiat. E aí, depois de Betim, tem Pará de Minas. Que é engraçado, porque em Minas me chama Pará. É verdade. Pará de Minas. Aí, se você seguir pela 262, você chega em Nova Serrana. Certo. Onde que você quer chegar com isso? De Nova Serrana, dá pra chegar... Você vai seguindo pela 262. Ah. Você vira à direita na 354, você chega em Patos de Minas. Patos de Minas. Aham. Uhum. É. Peraí. Eu percebi o que, que você tá fazendo. Você tá fazendo um IBGE cast secreto. Só que ele ia demorar muito mais, porque Minas Gerais tem 800 municípios. E eu teria conseguido, se não fosse... Depois das histórias que eu ouvi aqui, percebi que quando algumas coisas acontecem na minha vida, eu penso que daria uma ótima história para enviar para vocês. É um ciclo onde você coloca humor em todas as situações que dão certo ou errado. Agora consigo ver o lado bom em tudo. Enfim, vou contar algo que aconteceu em fevereiro de 2015 com meu pai, Israel. Podem trocar os nomes se quiserem, acho bem criativo o que vocês fazem. Israel tá bom pra você? Israel tá maravilhoso. A gente podia chamar ele de Marcel. Marcel, claro, em homenagem à seleção de basquete de 87. É, exato. Final de janeiro de 2015, eu e minha mãe Desirê, aí a gente vai deixar Desirê mesmo, porque é um nome muito bonito. É. Tínhamos acabado de voltar da praia, curtimos bastante, até porque mineiros e praia são como crianças de 10 anos e a Disney. Você sabe que agora eu participo do dia a dia de uma empresa mineira que é a Hotmart, né? Que é quem faz o Sparkle, que é o nosso aplicativo aqui do Grupo Secreto. Sim. A maioria das pessoas da Hotmart são mineiras e elas falam com um belíssimo sotaque mineiro. Sim, maravilhoso. À medida que o dia vai passando, eu vou ficando com sotaque mineiro também, é muito legal. Eu falo, não, mas peraí, isso aqui não dá pra gente fazer assim. É muito legal. Eu estava com 16 anos, voltei à minha vida cotidiana de estudante. Um belo dia, em um almoço qualquer, o meu pai contou que tinha desmaiado no trabalho. Algo não muito difícil de acontecer, porque ele sempre trabalhou demasiadamente para manter a nossa casa, tendo épocas de ter 3 empregos. Cara, era para ser difícil de acontecer, né? De alguém desmaiar no trabalho, não era para ser normal. É, 3 empregos. A gente podia chamar o Marcel também de pai do Cris. Pode ser. Voltando ao almoço, meu pai parecia estranho. Falava algumas coisas desconexas como: a batata está com gosto de morango. Ou: hoje estava andando e os postes me atraíam. Que loucura, cara. Parecia que ele tinha fumado muita maconha. Foi tudo muito diferente. Eu e minha mãe e meu irmão rimos da situação por pensar que era brincadeira. Porque meu pai é o tio do pavê ou pra comer. Senso de humor maravilhoso. Ele é o pai do Chris e o tio do pavê. Israel, Marcel, pai do Chris, tio do pavê. É um homem de muitos nomes. Sim. Naquela noite, meu irmão estava na faculdade e minha mãe fotografando algum evento. Meu pai foi dormir um pouco, pois acordaria às 3 da manhã pra trabalhar. Antes de ir, ele disse: filha, me acorde quando der o horário ou se alguém me ligar. Não sei se vou conseguir ouvir o despertador. Tranquilo. Era uma sexta-feira, sempre acostumei a dormir mais tarde. Às 21 horas, o telefone dele toca, vou para o quarto e falo: pai, telefone. Meu pai não acordava. Falei mais alto: pai, telefone. Ele acordou em um pulo, olhou para mim confuso e pergunta: aonde eu estou? Como eu disse, meu pai ama fazer piadas e brincadeiras fora de hora. Pensei que ele estava brincando e ri e saí do quarto. O telefone tinha parado de tocar. Ele não falou mais nada e eu voltei. Quando me viu, ele me perguntou: aonde eu estou? Começando a ficar preocupado, eu respondi: uai, no seu quarto, pai. Ainda bem que ela falou uai, né? Porque é. Se ela não tivesse falado até agora que ela era mineira, a gente teria descoberto. É, ou a hora que ele ouviu ela falar isso, ele falou: ah, já sei, tô em Minas. Quando eu disse a palavra pai, ele me olhou mais confuso ainda e falou uma frase em tom de desconfiança. Pai, a minha filha tem 9 anos. Caramba, cara. Desespero. Meu coração começou a bater muito forte. Parecia aqueles sonhos que são muito reais. Ele continuou: cadê o meu amor? Eu quero o meu amor. Gata, você tá aí? Gata é o apelido carinhoso que ele dá pra minha mãe desde o namoro. Fofo, né? É, fofo. É, fofo. Ele olhou para o espelho e, pra minha surpresa, ele não se reconheceu. Olhou pra mim e disse: eu estava em coma? Cadê minha esposa? E meus filhos? Meu Deus, cara. Que loucura, né, cara? Saí do quarto sem conseguir dizer uma palavra, peguei o telefone e liguei pra todas as pessoas que consegui lembrar o número. Minha mãe, meu irmão, minha tia, minha avó. Todos sem sucesso. Bacana, família. Muito obrigada por isso. Queria vomitar e estava com a sensação que eu iria desmaiar. Voltei pro quarto e perguntei: que dia é hoje? Ele respondeu com muita certeza: 7 de setembro de 2007. É, realmente deu merda. Muita merda. Depois dessa resposta, ele simplesmente saiu de órbita. Parecia que estava fazendo a maior viagem astral do mundo. Não me respondia, mal piscava, sentado na cama sem se mover. Vou ligar para a emergência, pensei. Uma mulher com voz super calma me atendeu. Ela: Samu, o que posso te ajudar? Eu: meu pai voltou uns anos no tempo e não está se movendo. Tá, mas eu sei que é trágico e eu não devia estar rindo, mas que jeito, né, de falar o que está acontecendo? Sim. Foi a única coisa que eu consegui pensar para dizer. Imagino a atendente tentando repetir o que eu disse na mente dela para ver se fazia algum sentido. Ela: senhora, você pode repetir? Eu: meu pai acordou sem memória e não está me respondendo mais, nem se movendo. No meio de tanto desespero, ouvi a coisa mais bizarra que uma atendente podia dizer. A senhora poderia repetir os procedimentos padrões, por gentileza? É, isso não foi muito bizarro, né? Eu acho que... tá, eu li o restante aqui da história, mais ou menos, e eu vi que ela vai passar procedimentos pra ela, mas não parece isso. Parece que ela falou uma coisa qualquer. Mas a Aline continua aqui. Claro. E ela: levante a blusa dele levemente. Eu: uhum. Ela: aperte o mamilo do seu pai. Cara, que pesadelo. É, tipo, ela ligou pro pânico, né? E aí os caras... Tem um Fusca verde na sua porta? Continuando. Eu: hã? Moça, você deve estar brincando comigo. E ela: por gentileza, aperte o mamilo do seu pai. Era o robô do Bradesco, né? Por gentileza, aperte pausadamente o mamilo do seu pai. Não fazia sentido. Meu pai voltou pra 2007, a atendente do pronto-socorro pedindo pra apertar o mamilo de um homem que, na mente dele, era um desconhecido meu. Eu tinha certeza que estava sonhando. Apertei os mamilos do meu pai, super constrangida com o que estava acontecendo, e nada. Ouvi a voz do outro lado no telefone. Senhora, ele reagiu? Não. A ambulância chegará em 15 minutos, caramba. Caraca, que teste é esse, cara? Que loucura é essa? Eu nunca ouvi falar disso. Eu também nunca ouvi falar disso. É o teste do mamilo. A atendente fala assim: senhora, a senhora já fez o teste dos mamilos? Aí ela põe o pai pra ouvir mamilos. Ele não volta no tempo, mas ele fica super consciente das questões sociais. E passa a construir pontes, né? Entre diferentes opiniões. Fiquei andando de um lado pro outro no corredor. Eu só pensava que, se ele estivesse com a maior trollagem da história, eu ficaria um ano sem conversar com ele. A ambulância chegou junto com minha mãe, que subiu correndo as escadas e encontrou meu pai sem se mexer. Ela pegou o rosto dele e ele imediatamente voltou. Nossa, amor, como você está linda! Seu cabelo está escuro. Seria uma cena linda de um filme de romance, onde eles se beijariam e tudo ficaria bem. Mas havia uns 4 paramédicos no quarto olhando para aquilo tudo. Colocaram ele na ambulância depois de muito custo. Ele ficava olhando pela janelinha, achando tudo incrível. Uau! Olha aquele carro, você viu? Você viu o tamanho daquele prédio de vidro? Era algo fora do comum. Ele parecia uma criança. Quando chegou ao hospital, deu de cara com uma televisão grande de tela plana e ele ficou em choque. Como será que ela está encaixada na parede? Ele perguntava. A gente não sabia se a gente ria da situação ou se preocupava. É, né, cara? Que jeito bizarro de reagir. É. Ele observava todos os celulares que passavam ao lado dele como um louco. Chegou a perguntar à mulher que estava sentada do lado dele onde estavam as teclas. A gente ria sem jeito e dizia. Ele perdeu a memória, como se fosse a coisa mais comum do mundo. Voltamos pra casa, os médicos disseram que era estafa e que logo... Meu Deus, cara, eu nunca ia aceitar voltar pra casa. Ninguém vai voltar pra casa. A gente vai ficar aqui, nem que ele fique... Quando foi isso aqui, 2015? 2015. Eu ia falar assim, a gente vai ficar aqui durante 8 anos, até isso passar, mas a gente não vai voltar pra casa. Mas enfim, voltamos pra casa, os médicos disseram que era estafa e que logo voltaria. Ele só precisava descansar. Os dias foram passando e nada da memória voltar. Eu ficava mais tempo em casa, então tive que atualizá-lo sobre o que aconteceu nesses últimos anos. Chorou de orgulho em saber que meu irmão estava na faculdade e quis me matar quando descobriu que eu estava namorando. Sim, eu tive que fazer um segundo primeiro encontro entre os dois. Eu já namorava há 2 anos. Meu namorado ria e meu pai queria matá-lo. Política, famosos que morreram... Imagina, cara, de 2007 pra 2015. Ele deu um pulo muito grande de realidade. 2007 tava tudo bem. Imagina falar pra ele, olha, teve um jogo aqui perto, em Belo Horizonte, e o Brasil perdeu de 7-1 pra Alemanha na semifinal. É, acho que isso ela não deve nem ter contado. Talvez ele não saiba disso até hoje. O cara ia falar assim, não, beleza, você tá aqui pra me sacanear, né? Então eu vou sair daqui. Não, ela vai ter contado que a Copa foi no Brasil e que aconteceu isso. Porque em 2007 a Copa não era no Brasil ainda. É, inacreditável. Política, famosos que morreram, familiares que casaram, amigos que traíram, empregos que não deram certo, como ele tinha ficado careca e gordo, essa foi fácil. Tentei de tudo fazer com que ele acreditasse que torcia pro Atlético Mineiro, mas meu irmão não deixou. Seria incrível. Enfim, foi como se a gente estivesse se conhecendo de novo. Até hoje, a memória dele não voltou. Caraca. Ainda conto algumas coisas que são novidades. Caramba, cara. Tipo, ele voltou o backup de 2007. É. Travou a máquina e não tinha o backup. O backup mais atual é de 2007. Cara, que louco. Cara, o cérebro é muito louco, né? Como isso é possível? Nossa, cara. Às vezes, rolam piadinhas como... Você lembra, pai, que estava me devendo R$1.000? E aquela viagem para Nova York que você me prometeu? Na época que ele prometeu, o dólar estava menos de R$2. É, nisso aí ele não acreditou também. Ele ainda fica abismado quando percebe que alguns atores estão tão velhos ou como a tecnologia avançou tão rápido. Pode ser estranho dizer isso, mas eu amei quem ele se tornou. Ele não trabalha exageradamente hoje, somos mais amigos do que antes. Já acostumamos com a situação e ele também. Final feliz. Até... Acabou. Acabou a história. É isso aí. Acabou assim, você vai viver assim pro resto da vida. É, você só perdeu 7 anos. Caramba, cara, que loucura. Mas que bom, né? Foi um final feliz aqui pro Israel, Marcel, tio do pavê, pai do Cris. Parabéns por lembrar de todos os nomes ainda ao final. Tem que exercitar a memória, né? Deu um tilt no cérebro dele de tanto trabalhar. Pensa nisso. Sim, porque o cara tinha 3 trabalhos e ele ia dormir 9 da noite pra acordar às 3 da manhã e disse que se alguém ligasse era pra acordar ele. Nossa, cara. Não tinha como dar certo. Lê a próxima aí. Próxima história se chama O Bem Amado. Olá, amigos do GugaCast. Meu nome é Lívia e vim contar uma história sobre meu pai. Para fazer sentido, é necessário que o nome dos personagens não sejam alterados, mas sintam se livres para mudar o nome das localidades se quiserem. Ok. Meu pai se chama Aulus e sempre foi um cara tímido e acanhado. Aulus? Que nome. Típico mineiro, calado e quieto. Cara, esse é o episódio especial Minas Gerais. Minas Gerais, é. Ele era mecânico e seu sonho era passar em um concurso público. Para isso, ele estudava bastante. Em 1992, seu sonho se realizou. Ele passou no concurso do Banco do Brasil. Celebramos e ficamos muito contentes, porque imediatamente ele foi chamado para trabalhar na cidade vizinha, a pequena Formiga, bem no interior de Minas Gerais. Putz, que legal, cara. Formiga. Formiga. Nós morávamos em Lagoa da Prata e minha mãe trabalhava, então ficou combinado que meu pai iria assumir seu cargo e ajeitar uma moradia para nós em Formiga, enquanto minha mãe cumpria aviso prévio dela em Lagoa da Prata. Sabe qual é a distância de Formiga para Lagoa da Prata? Qual? 64 quilômetros. É, 64 quilômetros é longe, dá pra dizer que é outra cidade mesmo. Porra, é pertinho, dá pra morar em Formiga e trabalhar em Lagoa da Prata. É, mas isso não é qualidade de vida pros formiguenses, né? Porque eles moram muito perto do trabalho. Nem pros prata-lagoenses, mas se fosse Divinópolis, por exemplo, aí já era mais longe. É, verdade. Divinópolis fica o que é uns 80 quilômetros. É engraçado que sabe o que vem depois de Divinópolis? Betim. Mas já? É. Então não era tão no interior de Minas Gerais. Betim, Contagem e Belo Horizonte, de novo. Tá aí. Ah, é full circle. Aí Nova Lima, okay. Ouro Preto, Viçosa. Parabéns pelo seu IBGE Cast, Gustavo. Uba. Agora, por favor, né? Não quero mais ouvir municípios mineiros hoje. Dentro de um mês, nos juntaríamos a ele. Eu tinha 5 anos nessa época. Meu Cataguás. Tio Luiz... Não, tá, foi o último. Ah, meu tio Luiz... Mulher, não, irmão eu não podia... Ah. Tinha que falar. Chegou, o próximo é Itaperuna já é no Rio. Meu tio Luiz, irmão do meu pai, foi ajudá-lo com a mudança. Meu primo João, que tinha a mesma idade que eu, é afilhado do meu pai e foi junto. Quando eles chegaram lá, ficaram espantados com o tamanho da cidade. Era muito pequena. Ah, mas ela chama Formiga. Ela não podia ser grande. Isso era muito evidente. Era uma daquelas típicas cidadezinhas com uma igreja, uma pracinha com coreto e algumas ruas em torno deste complexo. Eu gostei que ela chamou de complexo. Havia um bar, uma mercearia, uma loja de ferragens, uma agência do Banco do Brasil e bolas de feno cortando as ruas empoeiradas. No segundo dia, o Sr. Aulus já arrumou uma casinha para morarmos. Estava quase pronta, precisaria apenas de alguns ajustes. Com a intenção de comprar um martelo e alguns pregos, meu pai se dirigiu à loja de ferragens em companhia do seu primo. Os habitantes de Formiga eram bastante hospitaleiros e amistosos. Uhum. Sempre sorriam, puxavam assunto e ofereciam um café com pão de queijo. Na loja de ferragens não foi diferente. O vendedor bateu um super papo com meu pai, fez perguntas e contou toda a sua história de vida em detalhes. Meu pai, um cara retraído e ressabiado, só respondia: "Ah, bacana." Por aqui, nós temos o hábito de chamar nossos padrinhos de Dindinho, ou apenas Dinho. Após pedir por um martelo e prego, meu pai colocou meu primo assentado no balcão para tirar o dinheiro do bolso. Ele pagou o material e o vendedor foi buscar o troco. Nesse ínterim, meu primo viu um pássaro dentro de uma gaiola pregada na parede do estabelecimento. Achando aquilo muito interessante, apontou o dedo para a ave e disse: "Alá, Dinho!", que no vocabulário de uma criança mineira corresponde à frase: "Olha lá, Dinho!", mostrando o bicho para o meu pai. Nisso, o vendedor retornou dizendo: "Aqui está o seu troco, senhor Aladim. Volte sempre." Meu pai, em toda sua inibição e cordialidade, só respondeu: "Obrigado", sem evidenciar o equívoco do homem, mas saiu de lá dando umas boas risadas. Acontece que mais tarde, a esposa do dono da loja de ferragens, a simpática Dona Maria, foi até a casa que meu pai estava ajeitando para levar uma travessa de arroz de forno, como cortesia da boa vizinhança. Ela disse: "Estamos muito felizes que o senhor tenha se mudado para cá, seu Aladim. Fiz um arroz de forno pra vocês jantarem." Cara, engraçado que eu contei a minha não história sobre o sotaque mineiro, não é outra história. Sendo que aqui ia ser muito melhor. Aladim. Sim. Aladim. Aladim. Meu marido me contou que sua esposa só vai chegar daqui a um mês. Você e seu irmão podem almoçar lá em casa sempre que quiserem. Cara, que povo hospitaleiro mesmo. Nossa, que legal, cara. Meu pai, em toda sua improversão e polidez, só respondeu: "Obrigado." No terceiro dia, meu primo teve dor de ouvido. Como meu tio estava arrumando o telhado da casa, meu pai ficou incumbido da missão de ir à farmácia comprar um remédio. Ao chegar lá, o farmacêutico disse com um sorriso no rosto: "Que satisfação recebê-lo em nossa cidade, senhor Aladim. Como posso lhe ajudar?" E foi assim, de pouco a pouco, que toda uma cidade interiorana começou a chamar meu pai de seu Aladim. E ele nunca corrigiu ninguém. É claro que no trabalho, alguns colegas viram o nome dele escrito e questionaram se ele se chamava Aulus mesmo. Muito tímido, ele sempre respondia: "É Aulus, mas pode ser Aladim se preferir." Que cara bacana que é o Aulus. Um mês depois, quando finalmente eu e minha mãe nos mudamos para Formiga, todos os amigos que meu pai fizera foram à nossa casa nos conhecer. Eles fizeram uma pequena festinha. Todos abraçavam-no... Você parou? Porque tá tocando uma música de violão? Posso continuar? Não, agora é a hora do Momento Alura. É, isso foi surpreendente. Você tem que falar de Aladim e Momento Alura. Aladim e Momento Alura. O Aladim, teve a sorte de conhecer um gênio que realizava todos os seus desejos. Se você quer mudar o seu status no seu trabalho, conseguir um upgrade na carreira ou mesmo uma colocação no mercado de trabalho, não existe gênio, mas a Alura pode te dar mais de 1000 cursos e um único plano te dá direito a todos os cursos. E você tem R$100 de desconto no nosso link alura.com.br/promoção/GugaCast. Eu vou ler enquanto você fica dedilhando aí seu violão. Era no piano. Ah, no piano. Um mês depois, quando finalmente eu e minha mãe nos mudamos para a Formiga, todos os amigos que meu pai fizera foram à nossa casa nos conhecer. Eles fizeram uma pequena festinha. Todos abraçavam minha mãe dizendo: "Finalmente a senhora chegou! O Aladim já estava ansioso, coitado." Mamãe demorou um pouco para entender. Entre uma e outra bandeja de pão de queijo que servia, ela puxou meu pai num canto e perguntou: "Por que raios essas pessoas estão te chamando de Aladim?" Meu pai explicou a história e pediu que ela não corrigisse ninguém. Afinal, já se passaram um mês e o pessoal da cidade era muito simpático e já se tornaram bons amigos. Minha mãe riu bastante, mas concordou com ele. E foi assim que meu primo fez meu pai trocar de nome. Até hoje, meu pai e minha mãe moram na pequena cidade de Formiga, Minas Gerais. É, não tão pequena assim. 67.683 habitantes. É maior que Lagoa Santa, Pedro Leopoldo, Mariana, Ponte Nova, Frutal, Três Pontas, Pirapora, São Francisco, chega, Congonha, chega. Belo, Leopoldina, acho que você já leu. É maior que Lagoa da Prata. Eu acho que você já leu 10% das cidades de Minas Gerais. Não, 5%. Talvez. É maior que Lagoa da Prata. Isso é impressionante. É. Ainda moram na pequena cidade de Formiga, que é maior do que Lagoa da Prata, e que cresceu um pouco nos últimos anos. Ele já se aposentou, mas ainda é conhecido como Seu Aladim do Banco. Feliz Dia dos Pais a todos, em especial ao meu, um cara tímido, mas o mais gentil e educado que conheço. Abraços. Aladim. Sotaque mineiro é maravilhoso, cara. É maravilhoso o cara mudar de nome pra sempre, né? O cara mudar a identidade dele porque um menino falou: "Aladim, o passarinho." Posso ler a próxima? Lê aí. Brega e Chique. Eu lembro dessa novela que tinha um cara pelado na abertura, né? É, isso aí. E a música do Traje a Rigor. Exato. E aí, às vezes, aparecia uma folhinha tapando a bunda do cara, às vezes não. Dependia do humor da censura, sei lá. Oi, Guga, Rafael e Caio. Vim falar hoje sobre meu genitor, o... Ah, é? Antes, preciso explicar a minha família. Cresci com pais separados e sempre morei com a minha mãe, mas encontrava meu pai semanalmente em finais de semanas alternados. Quando eu era muito pequena, eu não queria ir pra casa dele. Chorava e dizia pra minha mãe que queria ficar com ela, no que ela respondia dizendo que ele sentia saudade de mim. Olhando agora, fico imaginando que difícil deve ser ouvir e ver que sua filha não queria passar tempo com você. Mas a gente precisa criar um nome pro pai dela aqui. Vamos chamar ele de... Vamos chamar ele só de O Patriarca? Eu acho justo. Mas O Patriarca nunca se rendeu a isso e passou minha infância tentando criar laços comigo. O que conseguiu com êxito. Hoje em dia, vejo que meu gosto musical e para filmes teve muita influência dele, além do humor. A namorada dele, do Patriarca, a Matriarca, fala que parecemos o Chandler do Friends. Cortamos agora para o ano de 2010. Eu era uma pré-adolescente com 15 anos e namorava um carinha que tocava violão. Leia-se Legião Urbana e Oasis. Ah, suficiente. Que me mostrou as bandas old school de rock, um universo até então inexplorado por mim. Como os adolescentes vivem tudo de forma intensa, decidi que era meu estilo de música favorito da vida. Então, S2. Então, quando os Guns N' Roses anunciaram a vinda ao Brasil no dia 13 de março daquele ano, pedi para que o Patriarca me levasse. Ele, com seu desejo de agradar sua filha mais nova, disse que sim. O Patriarca, eu imagino o cara fumando um charuto. Aí ele pega o lenço assim, seca a testa e fala: "Ok." Eis que no dia mencionado, chegamos nós dois no Parque Antártica, também conhecido como Allianz Park, por volta das 20 horas. A entrada da banda de Axl Rose estava prevista para as 21h30. Por volta desse horário, entra uma banda no palco e começa a cantar e a gritar: "Vocês gostam do Axl Rose? Vocês gostam do Guns N' Roses?" E então comecei a gritar loucamente. Estava começando o tão esperado show. Tudo correu bem. Teve rock, muito cheiro de maconha, cerveja voando, pacote completo. Quando foi por volta das 23 horas, o pessoal saiu do palco e nós nos dirigimos à saída. O segurança nos para e então pergunta: "Vocês não irão ver o show?" Como assim? Ué, ele já acabou. "Não, senhor. Esse era o Sebastian Bach, o cara que ia abrir o show. Eu não sei se foi eu ou meu pai quem queria mais enfiar a cara em um buraco e viver como uma ema. É um avestruz que envia a cara no buraco. O segurança começou a rir. Meu pai olha atônito e pergunta como eu podia amar uma banda e nem reconhecê-la. Cara, de longe é bem parecido. Voltamos para os nossos lugares e aguardamos até meia-noite e 40, que é clássico, né, do Axl atrasar o show. Quando um cara entra berrando, ela diz que ele entra berrando Welcome to the Jungle, mas não é isso que ele entra berrando. Ele entra berrando You're in the jungle, baby! Naquela noite, fiz meu pai me prometer nunca contar essa história pra ninguém. Mas como ele adora ela, resolvi dar de presente pra ele este ano essa satisfação. Em troca, meu pai disse que não me levaria mais em shows. Seems fair, parece justo. Espero que tenham gostado da história. Aproveito pra dizer que amo meu pai e ele é o melhor. Beijo pra vocês. Ela falou beijo pra vocês, ela é de Minas também. Ah, é capaz. É capaz. O que é muito legal nessa história é que o conflito entre o Axl Rose e o Sebastian Bach era o maior conflito dos anos 90, né, cara? É, cara. Você tinha que se posicionar. Mas sabe quem resolveu esse conflito? Quem? Sabe qual é o poder que resolve todos os conflitos? Qual? O poder do boleto. É, isso aí. Subiu a pilha de boleto pra pagar, ficou todo mundo amigo. É porque quem não viveu a época não sabe, mas... existia isso, tinham super fãs de Guns, aí surgiu o Sebastian Bach, do Skid Row, e aí as pessoas tinham que se posicionar, falar assim, não, eu odeio Guns, eu amo Skid Row, e era muito parecido. Mas era uma grande dicotomia, e Sim. Não era uma falsa dicotomia, era uma dicotomia verdadeira, até surgiu o poder do boleto. Aí hoje todo mundo é amigo na turnê de pagamento do boleto. O nome dessa turnê foi Hipoteca 2010. Lê a última aí, pra fechar, esse Dia dos Pais. Eu leio aqui. A história se chama Um Sonho a Mais. Cara, eu lembro dessa novela. Essa novela era boa demais, né? Tinha um personagem chamado Volpone. Sim. E ele era um cara meio misterioso, assim. E eu lembro que tinha um robozinho, não tinha? Ah, era nessa que tinha um robozinho? Não, acho que o robozinho era em Transas e Caretas. Ele tinha um robozinho bem anos 80, assim. Ele morava numa casa toda futurista. Era bem maneiro. Eu não lembro muito mais do que isso, mas eu lembro que isso era muito legal. E tinha o cara que morava na bolha. Ah, isso eu já não lembro. Que era o Neyla Torraca. Eu acho. Aí eu já não sei. Mas Neyla Torraca é um ator que eu lembro. Ah, parabéns. É porque ele era demais. Olá, personas, Guga, Rafa, Caio e possível convidado. Me chamo Wanderson, tenho 32 anos, sou nascido e criado em uma pequena cidade do interior de São Paulo, que faz fronteira com a cidade algoz do Guga, Ribeirão Preto. A gente já superou isso. Eu e Ribeirão. Tá de boa. O ano era 1994, ano que Ribeirão Preto sediou o 7º Campeonato Brasileiro de Balonismo. Meu pai, Vanderlei, tinha um Dodge Polara, que não me recordo o ano, mas lembro que era bem velho e acabado. Caraca! Cara. Ele tinha um Dodge em 94. É, o Dodge parou de fabricar nos anos 70, no Brasil. Pois é, certamente era velho esse carro. Cara, legal é que... tipo, não dá pra você ir de Dodge Polar em 94. Não dava pra ir de Polar de Ribeirão nem até Sertãozinho. Até Leme, então, você jamais chega... Orlândia, você não chega. Jaboticabal. Gustavo, por favor, pare. Você tem que ficar só ali mesmo, em Ribeirão. No máximo até Altinópolis. Não, Altinópolis não dá, tem que subir. Mas ele não era de Ribeirão, ele era de uma cidade vizinha a Ribeirão. Ah, entendi. Qual cidade? Não falou. Ele deixou pra você adivinhar. Deve ter sido uma dessas. Então vamos supor que seja... Sertãozinho. É legal que de Ribeirão eu faço de cabeça. Muito bem. Posso ler? Vai lá. Delay, como é conhecido na Você cidade... Você falou posso leme? Sim. Não, eu não. Falei posso ler. Ah, ok. Tá difícil. Sempre me levava para sua oficina, uma autoelétrica, para passarmos mais tempo juntos. Então, em uma bela manhã, ele me chamou para acompanhá-lo em suas visitas aos clientes, compra de peças e outras atividades de um jovem pai de família. Em uma de suas visitas, a um dono de uma frota de caminhões de cana-de-açúcar, decidi ficar no carro. O tempo foi passando, o tédio me consumindo e meu pai não voltava. Tentei descer do carro. Puxei a maçaneta da porta, mas ela não abriu. Puxei mais uma vez e nada. A porta fazia apenas crack-crack, mas não abria. Guardem bem esse crack-crack. Ele será fundamental no decorrer da história. Depois de muitas tentativas, vi meu pai se aproximar, desisti e fomos embora. No caminho do próximo destino, eu, uma criança de 6 anos, fã de corridas de Fórmula 1, costumava deslocar meu corpo no sentido da curva que o carro fazia, tal como os pilotos de corrida. Vocês se lembram do tal crack-crack? Para abrir a porta, era preciso dar um pequeno solavanco com o ombro enquanto puxava a maçaneta. Ah, não. Coisa de carro velho. Algo que eu não havia feito, porém deixara minha porta apenas encostada depois de minhas fatídicas tentativas de abri-la. E após imitar o Nelson Piquet ultrapassando Ayrton Senna em Hungaroring, o senhor já tem cartão da C&A? O seu saldo é insuficiente para completar essa ligação? O hoje não, hoje não, hoje sim? Hoje sim? Fez meu ombro encostar na porta, abrindo-a enquanto meu pai fazia curva, e em total desacordo com a terceira lei de Newton, a força centrífuga me atirou para fora. Ah não, cara. Meu pai sempre teve um instinto super-herói, tipo o instinto aranha. Nessas situações, ele age muito rápido e, sem titubear, saltou do banco do motorista em minha direção. Nossa, cara! Lembro dele me abraçar e de rolarmos para longe do carro. A roda traseira passou por cima da sua mão. Ele se certificou que eu estava bem, me colocou no chão e saiu correndo atrás do carro desgovernado. Caramba, cara! Ele ia gritando para as pessoas congeladas e incrédulas com o que acabaram de presenciar. Parem esse carro! Cara, ele é o Bruce Willis. Meu Deus, cara. Ele viu a criança caindo e pulou. Ele teve que pular de uma distância mais longa da criança e se jogar pra baixo dela. Se jogou pra baixo dela, abraçou e colocou a criança no chão em segurança. Nossa, é o Bruce Willis. Foi Bruce Willis. Duro de matar. Nosso carro, por sorte, colidiu com uma árvore. Não feriu ninguém e não bateu em carro algum. O único dano foi um amassado a mais no já amassado para-choque. As pessoas, ainda sem entender, vieram prestar socorro e perguntar para o meu pai como ele conseguiu tamanha proeza, dizendo que se ele não tivesse me puxado para longe do carro, não seria a mão dele que o pneu passaria por cima. Nossa, e sim, cara, minha cabeça. Imagina isso. Cara, Bruce Willis total. É a única coisa que eu pensei quando eu li esse e-mail. Ainda mais porque era um carro velho, né? Então tem toda uma cena. Lembro também de chorar muito depois do acontecido, mas não pelo susto, e sim por ter sujado minha roupa que minha mãe tinha dito que não era pra sujar. A preocupação. Demorei muito tempo pra entender a real gravidade do fato, e que minha vida poderia ter terminado ali, na esquina da prefeitura, mas hoje vejo quão herói meu pai foi. Vocês devem estar pensando, se ele estivesse de cinto ou no banco de trás, nada disso teria acontecido. Mas só quem já passou dos 30 sabe como essas histórias de quase morte eram comuns por negligenciar a segurança naquela época. Vou ficando por aqui. Essa é uma das histórias do meu super-herói favorito, aquele que não usa uniforme reluzente nem tecnológico, mas que ostenta um pomposo bigode e que nunca, nem eu, nem minha mãe ouvimos sem. Que cara estiloso. Obrigado por alegrar meu trajeto ao trabalho, por contar histórias hilárias enquanto eu tomo minha cervejinha nos dias de folga, por ter se tornado a minha tradição nos fins de tarde de domingo. E da maneira que eu sempre imaginei terminar uma história contada neste podcast, adeus. Foi bom, hein, Rafael? Acabou good vibes esse programa. Foi sim. Teve várias histórias aí que a gente achou que, tipo, puta, agora já era. E não, terminou bem. Os pais salvaram um dia. Mais uma vez. Obrigado por ouvir mais esse episódio do GugaCast. Se você curtiu, se foi divertido, se você quer que o GugaCast continue, se você gosta do seu pai, recomenda ele pra outras pessoas, a gente, não seu pai. Dá 5 estrelas lá pra gente na Apple, dá follow pra gente no Spotify, que ajuda muito a gente aqui, mesmo que você não ouça por lá sempre. Obrigado a todo mundo que mandou histórias, a gente leu todas as histórias, a gente leu várias histórias que não entraram aqui e a gente ainda pode usar elas em outros programas no futuro, então fica ligado. Ficha técnica do episódio, produção Guga Mafra, apresentação Guga Mafra e Rafael Mafra, pauta do Rafael Mafra, assistência de produção e documentação do Beto Aragão e edição também do Beto Aragão. Você pode saber mais sobre esse e outros episódios lá no nosso wiki, que a gente tanto falou na abertura do programa, wiki.gugacast.com. Perguntas do Instagram. Perguntas do Instagram. Rafael, você tem alguma dica para quem tá indo morar em Brasília? Pergunta do JP Bandeira 11. Uma dica para quem tá indo morar em Brasília? Não. Você tem alguma? Carrega um casaco sempre com você. É, e compra um umidificador. Isso. Porque pode fazer calor de dia, mas de noite vai esfriar. Pode ser um casaco leve, mas anda sempre com ele. E tem um umidificador. E aquele nebulizador também ajuda. É, mais uma pergunta de Brasília. O que é um camelo que o Eduardo foi encontrar a Mônica no parque da cidade? É uma bicicleta. É. Eu achei que todo mundo já sabia essa. Não, camelo é uma gíria pra bicicleta dos anos 80. É, que ninguém usa. Não, mas nos anos 80 as pessoas usavam, eu lembro das pessoas falando isso. Uma outra gíria de Brasília que ninguém usa em nenhum outro lugar é chamar um ônibus de baú. É, que pra mim é super natural. Que é muito legal, é. E tem a música dos Raimundos, né? Menina ou parada de baú. Mas é isso, é muito normal, assim, todo mundo fala. Não é uma gíria que só, tipo, jovens descolados falam, tipo, todo mundo fala. Baú. Eu vou de baú. Eu acho uma gíria legal. Baú é uma palavra incrível. Aqui o Davi Mascarenhas pergunta: que tal um programa sobre causos de Minas? Histórias com sotaque mineiro. Cara, já foi. Acabou de acontecer. É, tá aí. Acabou de acontecer. Parabéns. Você previu o futuro. Seu desejo se realizou. Rafael, pergunta do Márcio MSR. Você tem alguma cicatriz? Onde e como conseguiu? Bom, eu tenho uma cicatriz no dedo anelar da mão direita, de quando eu quebrei o dedo e tive que operar. Uhum. E eu tenho uma placa também dentro do dedo. E eu Gostoso. Tenho uma cicatriz na sobrancelha esquerda, perto do nariz, porque eu caí quando era criança e bati no rodapé. Ah, eu também tenho. Eu não lembro de você ter batido no rodapé. Pois é, mas nós dois temos. Eu acho que você fez isso pra me imitar. Na verdade, minha mãe disse que a sua cicatriz foi da mordida do cachorro. Não, eu tenho as duas. Eu tenho uma cicatriz que é a marca do dente do cachorro, que um cachorro mordeu a minha cara. Quando eu tinha uns 4, 5 anos, eu não lembro, felizmente. E eu tenho a marca do dente dele na testa até hoje. E eu tenho também uma cicatriz, que foi onde eu tomei ponto por bater a cabeça no rodapé. Cara, esse cachorro deve ter quase engolido a sua cabeça. Sim. Que demais. Eu era pequenininho. Eu também tenho uma cicatriz no calcanhar, que eu fiz uma cirurgia. E uma no braço também, que eu também fiz uma cirurgia. Pergunta do Yuri TNR. Se estamos numa simulação da realidade, estamos coabitando a mesma simulação ou todas as outras pessoas são NPCs? Bom, essa é uma teoria que foi explorada por filósofos na antiguidade, que é a teoria unista, alguma coisa assim, em que você considera que você é a única pessoa do universo e que todo o resto é uma imaginação sua. Nesse caso, as pessoas seriam apenas figurantes. Certo. Mas se você pensar que a gente é realmente uma simulação de um computador... Tipo The Sims. Tipo The Sims, mas da vida real, uhum. Ou da vida pré-virtual, sei lá. Uma camada a menos virtual do que The Sims. Então, aí cada um seria uma simulação diferente. Na verdade, eu acho que todos são... É porque a gente chama de NPC o personagem que é controlado pelo... O personagem randômico que é controlado pelo computador. Ele só faz parte do cenário. Sim. Mas no The Sims, nenhum dos personagens é realmente um NPC. Ou, de uma outra maneira, todos são. Porque você não controla o personagem. Você controla o ambiente, o que tem à volta. Bom, você pode controlar as vontades do personagem, mas você... Enfim, você faz ele ficar com sede, mas você não leva ele até a geladeira e faz ele beber água, entendeu? Então... Na teoria do The Sims, todos têm o mesmo nível de não jogabilidade. Então, assim, não tem um que é o principal e os outros estão à volta dele. Todos são, em um certo nível, NPCs. Você sabe que tem essa teoria de que se a gente é capaz de simular mundos, então é possível existir uma simulação dentro da simulação. E se existe uma simulação dentro da simulação, é uma probabilidade muito pequena da gente ser a primeira. Então, provavelmente, a gente é uma simulação. É muito mais provável que a gente seja uma simulação do que a gente não seja uma simulação. Exato. Mas você acha que, no caso de nós sermos uma simulação, todo mundo é NPC, igual em The Sims, ou cada um tem o seu próprio universo? Não, todo mundo é NPC igual no The Sims. Aí eu acho que essa é a explicação. Existe a possibilidade disso ser só um sonho muito complexo que o ouvinte, qual é o nome dele? Yuri TNR. Que o Yuri TNR tá tendo. É um sonho muito complexo que ele tá tendo, num coma que ele sofreu. Uhum. E quando ele acordar, na verdade, ele vai ser uma formiga. Acontece. Ou tem um comediante que é o Chris D'Elia, que ele fala que se você tiver num filme, o filme não é sobre você. Ele fala assim, as pessoas sempre acham que elas estão num filme, que elas são o personagem principal. Não, cara, se você tá num filme, o personagem principal é outra pessoa. Você é só um figurante. É triste, mas faz sentido. Mas quando você tem aquela sensação assim de como isso foi acontecer justo comigo, nessa hora dá a sensação de que você que tá simulando o universo, porque aquela coisa aconteceu justo com você. Não, isso é uma autoimportância que você tá se atribuindo. Como isso foi acontecer justo com você? Porque o roteirista não se importa com você. O filme é sobre outro cara, entendeu? Entendi. E esse filme pode ser sobre a Ivete Sangalo, por exemplo? Talvez. Ok, então adeus. Adeus. Parasol.